Cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Agitando a galera. A partir de agora, dance. Cante. Vibre de emoção. Todas as vibrações positivas, porque o show do novo hobby vai começar. Atenção para a contagem regressiva para ativarmos o nosso robô. 5, 4, 3, 2, 1. Alô, mosqueiro! Vai começar! Vai começar o show do Robert! Vai botando a mãozinha pra cima, ei! Botando a mãozinha pra cima! Vai começar a vibe! Vibe do Cobiçado! Já! Bora, Cobiçado, pipoca tudo e mosqueiro! Já! Já! Já! Segura aí, papai! Frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade a sensação de perigo. Hoje é sangue isso na DJ, Tezinho, é o brabo de novo. Vai começando! Vai começando! Vibe do Cobiçado! É a vibe do Cobiçado! Ué, parada, qual é a parada, qual é a parada? Dá um papo aí, dá um papo! Invade a sensação de perigo. O quê? O quê? O que tu fez? O que tu fez? Se tem rave na favela, GBR tá no som. Se tem rave na favela, o Tzinho tá no som. Vai descendo com o pacotão. Faz a buceta de rima no som. Vai descendo com o pacotão. Faz a buceta de rima no som. Descendo com o pacotão. Faz a buceta de rima no som. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Como tá aí? Como tá aí? E só caçando, só caçando, caçando. Tô falando melodia, o vale de favela. Vai descendo pra mim, vai, desce, desce. Deixa no cacete, de forma seja de e o quê? Me chama de safado, puto cafajé. Mochila nas costas. Radinho, nadinho, bonezinho pra trás. Só caçando, puta. Mochila nas costas. Radinho na cintura. Bonezinho pra trás. E meu parceiro Cássio, tô nem vendo. Vem aí, meu parceiro Poro do Jaradinho também tá com a gente. Alô, Biel do Camarote. 24 horas ao lado do Cobiçado. Felipe Cobiçado. A partir de agora vai começar a putaria. Vai começar, vai começar, vai começar. Tem que se foda, concorrente. E aqui é buga, porra. Vai, só exclusivo. Alô, meu parceiro Serginho da Guaratada. O Serginho tá na área. O setor do cara, papai. Pra cima, minha garotada! Casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Quem namora. Chama no probleminha que nós resolve gatinha. Chama, chama. Chama no probleminha que nós resolve gatinha. Dug o NK que vai comandar. Dug o NK que vai comandar. E você, você? Quando eu mandar você desce novinha. Desce novinha. Desce. Toma, toma. DJ Tezinho é o brabo de novo. DJ Renatinho de Mosqueiro, registrando tudo. Alô Renatinho. O que tu faz? Diz pra mim, vai. Aquece no cacete, fama 6 de 10. Me chama de safado, puto. Aquece no cacete, fama 6 de 10. Me chama de safado, puto. E o que tu fez? Aquece no cacete, fama 6 de 10. Me chama de safado, puto, cafajés. DJ Tezinho tá no toque do baile, então prepara. Mulher gostosa, vai mexendo. Vai mexendo essa. Vai mexendo. Vai mexendo essa. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o cobiçado. Ela quer o 5-5. Tá jogando na minha cara. E meu parceiro Vieira Design. Já tá no circuito com a gente, alô Vieira. Bora tomar, bora beber. Pra cima, moleque doido. Pega a visão aí, moleque doido. Avalioso que mata a nossa tropa. É o seu coxete de xoxota a nossa tropa. É o seu coxete. E meu parceiro Fak. Tá comigo doidando. Alô Fak. É nossa tropa. É o seu coxete de xoxota. E vai doidando, e vai doidando. Thiago Pobre, o gordo da baixada. E toda a comitiva lá do Cajueiro aqui com a gente, valeu. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser pá, pá, vai, pá, pá, pá, pá. Vai, pirereca, vem, vem. Pirereca, vai, vai, pirereca, pá. O Jack do GDP, e quando tá todo mundo ali, ó. Você tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa. Uma senha, agora toma, toma, toma, toma, toma. Oi, passou o fim de ano, tirando de giro no pai, eu tomento. Oi, passou o fim de ano, tirando de giro no pai, eu tomento. O que tu fez, Henrique de Ferraz? Tumultuando sem escapamento. É solo tomento. Solo tomento. Bora DJ! Bora DJ! E meu parceiro DJ Moisés! Já tá no circuito com a gente, alô Moisés, abraço pra você! Tá todo mundo aqui com a gente, bora meu DJ! Que briga do caralho com a quem Henrique é tchutchu! O Henrique falou que tá gosta da tchuca! Vai, pega surto, Henrique falou que tá gosta da tchuca! E meu parceiro Felipe, lá do Maratão do Celular, aqui com a gente, pra ver você, do parceiro Felipe, comendo fronteiras hoje, garoto. Ah, vem deslizando devagar, vem caixota. Vem comigo, vem. Sabe que eu faço como tu gosta, mas já vale pra tu não se envolver. Marca para nos fuder, marca para nos fuder. Nós é o quê? Diz pra mim. É, nós é bandido e nós não namoramos. É só o quê? É só um pente, ali vai embora. Cadê o Dick? Tá aí já? Pato, alô, Tiki! Tá aqui comigo, doideiro, tomando todas! Ele e todo mundo! Ah, vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço com o Mauricinho! Também tá com a gente, doideiro, tomando todas! Valeu, garoto! Grita aí! Já! É o Pique! E vai doidando, vai doidando, vai doidando. Felipe Cobiçado. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro Fudos. Na festa do Nando DK é o verdadeiro. E o que, papai? O que? Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, bebê. Nossa, que absurdo. E tá com o rabetão. Composto. Biel do camarote, alô Biel, grita. Já! Poro, do Genadinho, meu parceiro, daqui com a gente. E desde onde curtindo o cobiçado, valeu, Poro. Com você, com tudo. Tá com a rabeta, com com tudo, vai. Aê. Oi. Aê. Vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem ao mar de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. Vai, faz a fila e vem o mar de cada vez. Vai, faz a fila e vem. E quem tá gostando, joga o bracinho pra cima. E quem tá gostando, joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Bora, cobiçado! Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o Felipe Cobiçado. Tem que respeitar. O meu parceiro Luan Mendes também tá toda a tropa rompendo fronteiras com a gente. Alô, meu brother Juan. Já! Toma. Olha como ela provoca. Como ela te provoca? Diz pra mim. Bola na frente do pão de louco do pet. Senta na minha pé. É a vibe do cobiçado. Obrigado, meu parceiro DJ Gabriel Saldi. Valeu, meu parceiro. Lucas Pressão, cara que detona aqui, Mosqueiro, obrigado pelo carinho imenso. Quero mandar bem inicial hoje nossa noitada. O meu parceiro Adrianinho também, lá da 80. E o cearense tá todo mundo. E o show do Rubi. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual que tem mais talento? Hoje até o Búfalo veio, Fabinho! Alô, Búfalo! Oi, soca, toma, bate com vontade. Soca, toma, bate com vontade. E soca, toma. Bate com. E vai socando e vai tomando. Chama ela. Vai começar o gol. Vai começar. Vai. Oi, soca, toma. Toma. Soca, toma. Bate com vontade. Soca. Bate com vontade, soca, toma, bate, vai. O robô mais lindo do século chegou. Isso é trip som de do boizinho. Fica no calentinho, quebra de ladinho. Pega na ponta o som desse pontinho. Bora. Cara, talentinho, quebra de ladinho. Flexiona porra, o som desse pontinho. Cara, talentinho, quebra de ladinho. Flexiona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. E você? Tirou meu ar. Fiquei sem. Aqui é Cobiçado. Felipe Cobiçado. É o Hobby. E o show do Hobby. Mega. Hobby. Olá, laçadores. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Vem comigo! Aquilo foi algo surreal. Islami! Gira essa HD! Eu vivi com você. E o quê? Nada mais. Mais uma! Escreveram um perder seu coração. Minha vida é tão vazia sem você. Alô, Diggy! Essa tu lembra, né, Luan? Agora é só pra você. Vai começar a sequência. Marcante aqui, Mosqueiro. Pra tu lembrar, pra tu recordar. E a vibe Felipe Cobiçado. Vibe do Cobiçado. Lá vem a primeira. Era. Já. Ai, quando tu ama, esquece. Quando tu ama, esquece. Foi bom te amar. Consigo esquecer os beijos seus. E aquelas? Noites de amor, oh, oh. Aquelas noites que fizeram o Cássio Tony vendo gastar todo o dinheiro que ele tinha. Agora ele tá tentando recuperar na mãe. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. O meu parceiro Anderson! Fala, gordinho! Para tomar! Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Ei, papai! Toma! Alô, Serginho da Garotada! Essa tu dá valor, essa tu começa a lembrar. Canta comigo, vai. Sonho toda noite com você. Acordo na esperança de te ver. Não entendo porque você me deixou. Não é pra lembrar dela lá não, vai lembrar aqui, pô. Ele é a primeira dama, sempre ao lado, hein? Tu tá onde hoje, Sérgio? Ao lado direito, ao lado esquerdo. Te magoei, foi sem querer. Tarima Lemos. Minha amiga. A dona Ratinha. Alô, Aninha. Lá do canal. Biel e Ana. Estourada. Essa aqui, meu parceiro Luanzinho. Dá valor. Dá valor. E ele é digníssima ao lado, hein? Ana Zina, Tarima Lemos também. Tá todo mundo com a gente. Muito louco, muito louco. Muito louco. Bora com mais nervos. Pra tocar na mão, na suavidade. E daqui a pouquinho te bota o bagulho doido. Pra galera curtir, lembrar, recordar aqui, Mosqueiro. Perfeitos momentos quando juravas amor. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. E aí, Bel? Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não. O Biel tá com. É saca do bonde taco. Ele, Felipe, do Baratão no celular e o Cássio nem vendo. Ele, gente. Deixaram o Renan hoje. Essa aqui dá valor. Alô, Dike! Manda 007. Essa aí tu vai lá no bar e pega mais 5 balde. Toma! Oi? Não está sendo fácil. É difícil não chorar. Quando vejo nossas fotos no meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. E meu parceiro Tomate. O Binho. Por favor, não. E da produção do Robson. E meu amigo Fagner. E com a gente. Alô, Karina! Tá na mídia! Só depende de você, não depende de mim. Te perdoo, porque eu te amo. E eu? Não vivo sem você. Amor, frente dela, papai. E agora, agora, agora. Diz pra mim. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. E meu parceiro Júnior. E toda a galera de Santa Bárbara invadindo o Robson hoje. Valeu, Júnior. Pra você, maninho. Tira a pulsação do meu coração aumentar. Diz pra mim. Comitiba do Mega Príncipe aqui com a gente. Toma! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá de cobiçado, Felipe Cobiçado. O Tonha, o meu parceiro Júnior lá de Santa Bárbara. Aqui com a gente, doidando, tomando toda, toda. Banda Puro Desejo, com DJ Léo e David, a nova onda do Pará. Falou Silvinho da Rio Pará, tá no circuito. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E você, deixa no meu assim. Você diz Paula Márcia, Letícia e Abelinha lá da Casa da Fumaça aqui com a gente. Tá foda. O Juninho Mangadão, DJ Vitor Mixi, o meu parceiro Tyson Light lá do Tyson Light. Tá, tá todo mundo segurado que gode no telão aí, Fagner. O Patinho Dourado de maior estouro de Belém. Fechado com a vibe do cobiçado. Chamaria outra vez. Se você quiser perguntar. Chamaria outra vez. Álvaro do Petróleo também. Já! Chamaria outra vez. Como fogo no teu olhar. Maris que tá aqui, Mosqueiro! São Bruno, Eliane, o André Vinícius, Estezinha e meu parceiro Lourinho também tá com a gente hoje aqui no Botiquim. Um abraço aqui no Hobby, aqui no Hobby. É o Hobby. É você aprendendo uma só vida, compartilhando prazer, porque parece que na hora eu não vou aguentar. Se eu sempre tive fosse, não vou parar de lutar. Como no filme, no final tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá? Pensa em mim. Alô, meu parceiro Renatinho! Eu quero te tá na hora. Pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa, pensa. E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Bota, bota, bota. Sabe, solta a voz! Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Tu quer, então toma! E doida, e doida. E doida, tudo e doida. E doida, tudo e doida. Sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Felipe do Baratão no celular. Tá com medo do amor. Tá com medo, tá? Com medo, deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Toma! Você me perdeu e agora chora. Bye, bye. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de vida. Tu vai o quê? Vou ficar maluco. Maluquinha. Vou ficar maluco. Na pressão, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ai, se eu te pego, tu já sabe o que eu vou fazer. E a nossa amiga Lucilena já tá no circuito com a gente hoje. Alô, Lu! Sou uma loba procurando uma presa pra fisgar. Poxa, a fuleiragem vai rolar. Você fica me olhando de longe. Olha o paro da valor. É hoje que o bicho vai pegar. Se abrir a guarda, eu pego e avisa, amiga. É? É? Te domino da cabeça aos pés. Logo no primeiro round, eu te ganho por nocaute. Não me afronta que eu te deixo no... Alô, Serginho! Você quer mexer? Toda garotada, hein? Vime com o Lourinho da família Mil Graus, de Aurora do Pará. Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, ah, ah. E você? Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah, vou parar de falar porque sou mulher de fazer. Oh, oh, oh. De Caxanal endoidando tudo. Só quem é louca, só quem é maluca. Se quer cuidar de mim, cuida do meu coração. Aí você promete. Prometo a chave, mas não o caminho. Cadê? Bora ver. Você tem que me achar. Só quem é louca, louca, louca, louca. Louca, sei que sou maluca. Não foi minha culpa me entregar. É daquele jeitinho. Fala DJ Michael doido. Falar de ti. Ele tá na área. Oh sim. Te prometo não manchar tua camisa. Não pedir o teu amor sem te avisar. E você? Te compreenderei. Vai ver. Aí de vez em quando clareia. Só fica de vez em quando. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando. Só fica de vez em quando eu quero. Essa aqui é busqueira malucão. É, DJ Tarcísio, o fera do mix tem que ser. Você o quê? Você o quê? Você o quê? Sou um cara malucão. Minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pro hobby, vou curtir o som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, olhe pra mim. Você abalou meu coração. Esse jeito de ver. Vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. E falando em telão, Fagner, dizer, segura o lobby, esse motobestas no telão aí do hobby. Um estouro, sucesso. Lobby, esse motobestas no telão do Robson. É o hobby. Essa gata é de coração. Se não vou ter nem meus braços, deixa eu menos te dizer que a lágrima em meus olhos. E essa aqui é do Gordo e do Thiago, lá da Baixada do Cajueiro. Neste móvel, como eu sempre. E você? Se um sim surgir teus lábios, gata, juro te fazer feliz. Vem pro mega de tsunami, o fenômeno da galera. DJ Bé e Cristiano, diz pra essa gata que eu estou na terra. Bob. Só quem veio de fronteira. Oi, oi. Não existe fronteira. O quê? Pra me segurar. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente. Somente ele. Pra nos separar. Luizinho, pega a fuga, garoto! Eu espero você. Tá aqui com a gente doidando. Em qualquer lugar. Caraca! Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você. Pega pra quem? Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua pé. Só as maluquinhas! Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. E você? Maluca, maluca por você. Sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Mega Robson. Mega Robson. Vamos girar assim, bora. Aí que sabe, solta a voz, amigo, vai. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E o quê? E de uma só errada pra te perder. E aí? Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Fala, meu parceiro Vinícius. Ele é a primeira dama, Estacina. Estão aqui com a gente. Tô tomando todo. Libera batida agora, vai. O Maurício abusado. E toda a galera tá de fronteira hoje, né, Marinho? Já trocou um grande amor por um instante. Um burrice, né? Mas eu troquei meu coração. E meu parceiro André já tá aí com a gente. Tá no quinto pacote o cara, meu irmão. Tomando todas hoje. Por uma paixão. Pra cima da gastação. E amanhã, Robson na Florentina. O Domingão. O nosso Robson na Florentina lá no Jurunas. Segunda-feira, Caribe Show. Alô, Moisés Santiago. Tu acha que sim ou que não? Diz aí. Não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Troquei tudo que eu amava pra lhe dar. Achou o quê? Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida de gato que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Minha espora, meu laço, meu velho gibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Estava a vida fazendo é mandão de viola. Eu parei espora, os amigos, ok. Saudade da minha antiga viola. E não vou cigando que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Não mais se procurar. Mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sapato no meu celular. Não te esqueça. E aí, André? Pra cima, mãe! Pra cima, mãe! Pra cima, mãe! No coração e é noite diretamente. O ódio não apaga a saudade da gente, amor. Fala, Lourinho! Amor, lá do Castanhal. Já? Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer? Felipe Cobiçado! Prazer, Kevin Tica é o louco! tô sem pra lá. Bora dançar, bora dançar. Tinho do pop na cena. Sabe quem, né? Daquele jeito. Depois que foi uma vez, a cocota viciou. Disse que é outro mundo, até o marido largou. Tá gamada no maloque, deu papo nas amigas. Vai pra onde? Eu vou pro baile da Colômbia. Putaria, putaria. Lá começa de noite. O quê? E só termina de dia. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na novinha. Na tcheca, na tchequinha. Bota tudo na. Bora, Fagner! Vi checa o louco. Eu sinto o sacalado. Mano, ele na voz. Por essa, eu por esperar. E quadro com a novidade nova. Essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah. E o quê? Que eu já lancei. Chapuletei. Rafinha. Chapuletei, chapuletei, chapuletei. Chapuletei, chapuletei, chapuletei. E eu viciado. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê. Eu não quero compromisso. Eu vou te perder o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Eu vou te perder o cabaço. Diz agora. Foi grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minha amiga. E aí, Dique? E a primeira dama do ladinho? Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar. E toda a comitiva do Premier de Mosqueiro. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinha. E você? Ritmo agressivo, 150 fluindo. Comitiva da Baixada. Fala, gordo! Vai ver, não vai ver o cove, o creio. Tamo zão, te famexer, te famexer, te famexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse. E agora a Tata vai descendo. E vai descendo, vai. Tamo zão, te famexer, te famexer, te famexer. Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Agora chegou. Agora chegou o momento mais esperado. Mais esperado. Um show com novos efeitos. Luzes. Cores e focos. Focos. E aí, meu DJ Felipe Comissado? Me chamo no Boutique! Agora é por sua conta. Vai começar o bagulho doido! Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, bota lá pra cima. Um, dois, três, lá vem, lá vem. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E deixa tudo no churinho, deixa tudo no churinho, deixa tudo no churinho. E deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Um, dois, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Não para, não para. estremece. Olha o bagulho. E doidando. E o cobiçado. Tá detonando, detonando, detonando. Explode! O quê? O quê? Lá, lá! Lá, começa de noite. Termina na beiradinha. Eu tô gostando de uma prostituta. O que que ela é? Linda. Muito danada ela, muito danada. Muito danada. O quê? Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero. E bota lá pra e cima, bota! DJ Kuga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Kuga é o piloto e o cobiçado. Tu vai dar pra um? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Alô, Serginho da garotada! Vai, vai! Sabota o copo dela, pudera. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Começa a dizer assim, ó. O quê? O quê? Lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá. Bora, cobiçado, tá na hora. Cobiçado tá tocando, olha o que a galera falou. Cobiçado tá tocando. Ele é foda, vem te embora, vem te embora. Vai, vai. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Toma, toma, toma, toma. E meu parceiro, o Dick dos Abusados. Fala, Maurício. O Luanzinho também tá todo mundo. Fora dos danadinhos. Antes de acelerar, primeiro tu. Agora! E bota pra cima! Ei! Oh! Ei! Toma, toma, toma! Um beck de um metro, onde é? Onde é? Onde é? Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu cobiçado. Ela quer o cobiçado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Mais pólvora! Bota pólvora! Mais pólvora! Segura fora! Vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau. Vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau, vai dando tchau. Tchau, tchau, tchau. Primeiro tu faz assim, ó. Meteu a puta na garupa e vrá. Acelera tudo. Renatinho! É, os amiguinhos que brota de BT. Se não tiver de gordo, ela nem olha pra você. Entrei pra boca, agora eu tô de... E meu parceiro, Cássio, tô nem vendo, tá na área. Alô, Poro! Biel do Camarote também! Filipe do Maratona Celular também tá com a gente, doirando. Filipinho, você é meu brother, você é meu xará. E toma na batida, toma na batida, toma na batida, toma na batida. Um, dois, vai, vai. Tudo no escurinho, minha produção. Quem tem tem uma amiga safada, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Pai Sandu, dá-lhe um grito aí. Quem bota fé com o Remo vai dar-lhe uma lapada no Pai Sandu amanhã, dá-lhe um grito. Quem bota fé com o Pai Sandu vai dar-lhe um sacode amanhã, vai barulho. Vai, vai, vai. E bota pra cima. Ei, oh, ei. Eu nem sei, mas eu vim. Cheguei, chegando, invadindo. Felipe Comissado. Eu nem sei de quem é essa festa. E eu? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Comissado, invadimos de penetre, comemos várias xerecas. O Lourinho da TV aqui com a gente. E a primeira dama, Alessandra do Guamá. Chegou? Chegou? Cheguei. Cheguei. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Eu nem era convidado. Fala, Dieguinho. Tu nem sabia que era. GDP tá na mídia. Cara, e saiu coreano. Já! Biel do camarote. Tá comigo. Já! Você não acredita nas ideias. Com medo andar na festa. Era aniversário dela. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 blues. Levado que você nunca ouviu. Eu sou o Ian. Talvez não vai porque eu vi o peito. Tô pensando que vai mexer. Se os olhos não me pedir, pode começar a descer. E pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Nunca pensei me apaixonar assim. Você. Você surgiu. Luan Mendes. E toda a sua tropa, Luan. Nossa, amor é lindo. E eu? E eu me entreguei. Você é minha vida. Foi feito pra mim. Ah, tu quer bagulho doida? Cara de brava que me maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E aí, meu parceiro Alan da Cabanagem? Me mandou embora na rua. Tá bom, meu. Rodei, já tá na arena e vai, né? Tá todo mundo, hein? E vai voltando, vai voltando, vai voltando. Toma, toma, toma, toma, toma. Alô, Dick, toma pólvora. Mais pólvora. KKKK, KKK tá lá. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. E deixa tudo no escurinho. A pressão vai começar. E deixa tudo no escurinho. A pressão vai começar. Quem usa o WhatsApp, hein? Quem usa o WhatsApp, joga a mãozinha pra cima aí. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Só quem tem Facebook, joga a mãozinha pra cima também. Deixa tudo no escurinho. Isso. A pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. Mas quem tem pra mais de 10 seguidores no Instagram também pode botar pra cima aí. Deixa tudo no escurinho. Vai, vai. Vai e deixa tudo no escurinho. Que a pressão vai começar. E deixa tudo no escurinho. Que a pressão vai começar. Agora. Acende o celular. Acende o celular, acende o celular. Professor Kleber, celular. Acende o celular, acende o você o Tarciso, acende o celular e começa a filmar, tá? Acende o celular e começa a girar, e começa a girar, e começa a girar. Chegou chegando, chegou chegando. Girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar, girar. Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e dinheiro. Eu vou pro bar e vagar. Quem tem som sem uma? Te vejo no bar e já chego salada. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no meu, te dou sua proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vamos. Toma! Essa aqui. Eu vou me sentir lá no Mangueirão amanhã. Desse jeito aqui, ó. Do Rio. Alô, nego Matheus. Ih, vem piranha, vem safada, vem piranha. Vem safada, vem piranha. Vem safada. Vem, vem, vem, vem. Vem que ele tá aí, viu. Ele pega, pega, pega, pega. Fala, Anitta lá de Mosqueiro. Nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada, nunca girada tu tava lá no caqueado, não é isso? Não é isso? Vai, vai. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E você, que tu fez? Que tu fez? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda. Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. A Lucilena e toda a comitiva aqui do ladinho, tamo junto, Lu. Eu tô no setor do cara, Serginho da garotada e toda a comitiva e a primeira dama ao lado. Alô, Sérgio, grita. Não, grita com o homem, porra. Agora. Amiga Silvina, Rio Pará do Ladino Tcheiro. É o Felipe cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o anjo vai te olhar. Pode, pode, pode sim. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver... Para Denise, pode. Vai sentando tudo aí, mulher. Você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Segura no telão, Fagner. Salão do Léo. O salão número 1 lá do Guamá. Boa noite, povo, que eu cheguei. Chegamos em Mosqueiro. E daqui a pouquinho tem o Júnior Jefferson e o F10 detonando tudo! Sassou, Catiana, você tá dando a vento. Sassou, Catiana, você tá dando a vento. Sassou, Catiana, você tá dando a vento. Sassou, Catiana, você tá dando a vento. Doente de amor. O goi remédio na vida, loira, loira, loira. Peraí, quem já meteu um chifre e joga a mãozinha pra cima aí? Só quem já meteu um chifre e joga a mãozinha pra cima aí. Mas quem já levou um chifre, dá-lhe um grito aí. Essa música é muita onda. O cara pega um chifre na sexta, ele vem no sábado tentar esquecer a mulher, vai na festa no domingo pra chorar mais ainda. Aí na segunda ele tá liberto, vem aqui pra Mosqueiro tomar um banho de praia, que ele falou, tô liberto. Tô libertado, meu irmão. Isso. Então lá vai ela, lá vai ela. Doente de amor. Foi remédio na vida noturna. Guarda aqui na zona sul. E pega, pega, pega, pega. É mamãe, é mamãe. Mamãe, eu quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai. Puta, puta, se sai molhar, Denise vai e meu parceiro, professor Kleber, já tá na área. Ele, o Tarciso. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Coisas da vida. O quê? A minha ex quer virar minha amiga. O que que é tua ex, é? Idiota. O quê? Idiota. O quê? Idiota. Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha pipa. Quer sentar, quer sentar, quer sentar na minha pipa. Quer sentar. Transava todo dia mais. Sempre. E as meninas de Moca City, a Naila, a Luana, a Mai, a Tassi também tá comigo. Vamos, vamos. Vem, vem, vem. Chama. Chama ela pra tudo. Chama ela pra. Chama ela. E chama ela. Mega DJ and Productions. Mega! Robson! arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente num lugar sob medida. Vamos acalmar. Uma mini cópia sua e outra minha. Vem comigo, meu amor. E aí, Wanderson? Da Barraca Asmo, aqui com a gente. Vem, neném. Vem, neném. Vem, vem, vem. Neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você. Alô, Wanderlei. Barraca Asmo, aqui com a gente, garoto. Alô, Wanderlei. Princesa que não usa coroa, ela usa boné. Jonas de Santa Bárbara. Ela e meu parceiro Biro Biro. Tá aqui com a gente, tomando todas. É. Valeu, Biro. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. Ela é o que, Cássio? Adivinha. Ela é tão perfeitinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Cadê meu empresário rico, milionário? Felipe do Baratão no celular. Toda, toda e dá vontade. Muita serrada. É doida? Não dou conta. Alô, Maurício. Você é o Dick, o Lozinho. Os abusados aí com a gente. Todo mundo é acompanhado. Você não gosta de primeira dama. Só o Maurício que nada, né? Pega nada, tu é doida? A foda, Maurício Curativo. Bora, Biel. Do camarote, meu parceiro. Hoje não dá, mas amanhã também não. Mentira, amanhã dá. É que é nóis. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. E daqui a pouquinho tem um F10. Não precisa. Ela para o baile só de tênis no pé. Sete da garotada. Ela tem um. E a primeira dama ao lado. Daquele jeito. Olha a olhada dela, mil graus. Falou, olha, ele não tá sozinho aqui não. É, gostei de ver. Ela é toda, toda, toda. Seu amigo Erê, aqui com a gente, Erê, tu tá no hobby. Dá-lhe, meu hobby. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o quê? Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou. Que eu te amei. Por aquilo que a gente fez. Eu acreditei. Acreditei. Acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero. Papai, então fica. Pode ficar, pode ficar. Então fica. Gemi Lohane. Ai, ai. Essa aqui, papai. O cara pega o periquitinho, dá um cheiro no cangote, dá de mijador com mijador e balança. Não, não, O quê? Meu amor. O número. Rapaz, cadê o Vieira Design? Tá aí, tá? Eu te amo. Alô, Vieira! Não cai nada, não, papai. Tu é doido, é? E eu. Eu me entreguei demais. O que, minha filha? A esse amor. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. E eu? Eu não vou desistir de nós dois. Não! Não! Eu me entreguei demais. E você? Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Segura pra mim. No telão do Rob, J. Salgado. O número 1. E Belém do Pará, o Salgado, número 1. Pedrinho Tormento. Pedrinho Fronteiras com a gente lá na Cidade Nova. Fala, Pedrinho. Um abraço, meu irmão. Aqui com a gente, doidando. É tudo que eu preciso. O Rony da Sky da Ida. O Hulk. O meu parceiro. Nego Ney. Rony não, amor. São Jumentinho, mano. Você vieram de Jumentinho de lá, Rony de Belém? Ué, é doida? Esse mosqueiro, última vez, Hulk. Não me traz muitas recordações boas. Olha pra mim, olha pra mim. Olha, faça tudo. Mas não vá. Música boa. Daqui a pouquinho tem o F10 detonando muito som. Lourinho da TV. E a primeira dama Alessandra lá do Guamá. Dalvini. E o Nilson também da Guajê. O Júnior e a Sônia também estão com a gente. O Álvaro da Preto Mais. Álvaro, um abraço, meu brother. Ei. Cobiçada. F10! Cadê você, F10? Cadê você, F10? Cadê você, F10? Cadê você, meu DJ? Cadê você? Maravilha, Felipe! Já estamos aqui do seu ladinho, claro, pra gente fazendo essa noitada de toda essa galera que realmente veio curtir, veio dançar com a gente aqui hoje no Mutiguinho, aqui no Mosqueiro. Sucesso, arrebentação e que festa linda, que festa bacana. Tem muita gente chegando ainda, viu, Felipe? Até porque a nossa festa vai até 5 da manhã, 5, 6, 7, independente do horário, nós vamos amanhecer na beira da praia. Cobiçado, que sequência é essa que você vai detonando e a gente aqui prontinho pra sumir com você. Rapaz, isso tá tocando uma sequência que o Dick e a Dona Lina estão relembrando ali. Bora pra cima, cobiçado! Essa não pode faltar. O Cássio já fica agoniado. Bora, meu professor Kleber. Passa a mão na cintura e leva. Será? Radinho na cintura, radinho. Mochila nas costas, bonezinho pra trás. E vai caçando. E você, papai? Tudo que eu quero é. Olha, Felipe, meu grande amigo Urso também tá aqui com a gente. Eita, eita. Esse cara que é velho, aguarda, Urso. Um abraço pra você. Tá aqui. Essa aqui. O Rony. Lembra daquela que levou tudo? Só deixou um pote pra ele tomar água. Lá no morrer desidratado. Olha a cara do Urso ali, Felipe. Júnior e Sônia. Só na mana. Santa Bárbara. Pronto, tudo dois. Silvino e Denise lembrando. Bora, Lumãozinho, tá com a gente também! Bem! Isso é Fagner, meu irmão. O cara que comanda mosqueiro. Moleque nosso, parceiro. Alô, Fagner. Vai lembrando, professor Kleber, lembra? Por tanto tempo procurei, senti um grande amor assim. E eu, papai, vai. Procurava por alguém. E deixa eu logo registrar a presença de primeira mão da nossa empresária Eduardo Bonanza, do seu esposo Mirizinho e seu fiel escudeiro lá de Venenada. Está na retaguarda da Núbia também. Está todo mundo com a gente, hein? Rock bonito, rock gostoso hoje. As margens da Baía do Guajará, na Praia de Mosqueiro, meu irmão. Foi tudo que eu desejei. E nosso parceiro Silvinho da Rio Pará. E nossa amiga Denise tá na área com a gente. Um abraço, muito carinho, viu, Denise? Alô, Silvinho! Curtindo o hobby. É o hobby. Tem medo de se imaginar como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. E o quê? Ó, eu tinha que passar pro Fábio F10. Quero mandar um abraço muito carinho aqui. A nossa amiga Silva, aí da Barraca Rio Pará, tá aqui com a gente. Um abraço aí pra você, viu, Silva? Você e toda a galera aí de Mosqueiro, tomando, curtindo, se divertindo, tomando aquele show bacana. Fabinho, após essa sem você, de você, o número 10, assume o homem! O número 10. O número 10. Fábio. E o quê? Despertou em mim desejo, a vontade de te encontrar. Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. Não consigo mais conter os impulsos dessa paixão. Só quero você do meu lado pra viver esse intenso amor. DJ Fábio. Esse é o treino terra do Pinandá. Vem curtir e dançar a nova sensação do estado do Pará. Alô, Vieira Design! E o DJ Toninho. Só na mãe, né, Vieira? É o hobby! Alô, Danúbia! Ela tá ao lado dela, viu? O charme e a simpatia que consagraram ela, a top das aparelhagens, lá de Envenenada. Lindos. Chegou chegando ela. Grita, Lade. E o quê? Despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. Essa amiga Xisa da Espiradina lá do Trem Bala de Castanhal, tá todo mundo com a gente. E todo mundo aqui tomando toras, valeu! Os impulsos dessa paixão. E você? Só quero você do meu lado pra viver esse intenso amor. Curtindo? Curtindo e dançando. Olha o Luanzinho, tá aqui com a gente também, Felipe. Luanzinho e a primíssima dama Rayara. Um abraço pra você, o Maruzinho dos Abusados. Toda a galera está aqui presente. Um abraço, recebam os nossos cumprimentos, viu? Vamos que vamos! Vamos! O Gabriel Saldi, bora! Bora! Com o DJ Dinho e o DJ Toninho, no alto sonoro do Tupinambá. E o quê? Já vai subir, curtindo e dançando. Meu amigo Arthur Pressão, ele veio de moto, rompendo fronteiras. E a primeiríssima dama, Arthur Pressão, um abraço pra você também, valeu! Essa aqui é a sequência número 1 do Mirizinho. DJ Anderson Palheta. É, DJ TJ. Quando era ainda a Torre TJ, agora o homem comanda Bonanza Esporte, meu irmão. A verdadeira paga na hora de Belém do Pará. O maior site de aposta esportiva em Belém do Pará é Bonanza Esporte, meu irmão. E eles estão aqui com a gente, representantes Anderson Baleta e Eduardo Bonanza. Tá todo mundo! Biro Biro, Jonas e Santa Bárbara também. Garoto! Dá-lhe número 10. Tudo ok? Bombadinho. O número 10. Não consigo disfarçar. Está escrito em meu olhar que eu te amo. E segura. Bora relembrar, vai! Alô, Poro! Já sabe, né? Eu estou. A Giovana e a Lene lá do Bengola, junto com a Landa Cabanás e o Wagner. Olha na mão! De frente pra galera, o ciclone, o furacão do sol. E toda a comitiva da família Taisson aqui com a gente, valeu! Aqui ao lado direito, viu, Fábio? Não esquece, Taisson! Ao lado direito. Bora, Hulk! Bora, Hulk! Cadê esse cara? Cadê o Hulk? Ele tá bem aqui, ao lado. Ao lado esquerdo. Ele, o Rony, o Nego Ney e aquele gordinho lindo, maravilhoso ali, olha. Júnior Eletrizante. Fofo. Lindo. Muito gostoso. E Hulk? Hoje vai relembrar o tempo que a gente vinha pra Mosqueiro quando a gente era molecote, né? Pomba! Tu enterrava o Hulk na areia, era? Que porra é essa, rapaz? Bora, Fábio Fidez! Hoje você vai continuar a festa aqui hoje, vou tomar um chope ali. Amanhã, né? É lá no setor, lá no Jurunas, na Florentina. Daqui a pouquinho, na verdade. Isso. Segunda-feira. Segunda, onde é? Lá no Caribe Show. Quem vai amanhecer lá na segunda? É o Júnior? Ou é minha vez ou é a tua vez? Não sei, sei que a gente amanhece. Dá em nada. Bora. Bora, Fábio! Contigo, maninho, detona!